Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriele do Santo Santana, tenho 16 anos. Sou cria da Zona Leste, Itaim Paulista, né? Meu endereço é Rua Bento Rodrigues Caldeira, Jardim Miriam. A pergunta é: qual a importância do Quebrada Maps para sua visão sobre sua periferia hoje? Gente, antes de entrar no Quebrada Maps, eu não fazia ideia, sabe? A mínima ideia de como a gente era excluído de praticamente tudo, até dos mapas, né? E quando eu entrei no Quebrada Maps, mano, eu comecei a ver muitas coisas, sabe? Muitas coisas que eu não via antes. Abriu totalmente minha cabeça pra várias coisas, sabe? E o Quebrada Maps, né, foi um portal de voz pra gente, né? Que tava participando do projeto e tudo mais. Então foi incrível a gente poder mostrar, a gente poder falar que na favela não tem só tiro, porrada e bomba, como mostra todos os dias na TV. Mas sim, tem cultura, tem lazer, tem talentos incríveis, entendeu? Tem tudo na favela. Não romantizando, mas por que não mostrar um lado bom da favela, um lado diferente, né? Um lado que a TV nunca mostra. Então foi muito importante pra mim, assim, sabe, poder mostrar tudo isso.